Campeonato Brasileiro Série B é aqui. Araguaia. A cultura e a tradição do Sul está entrando no ar. A Rádio Araguaia apresenta Raízes do Sul. Raízes do Sul, com o melhor da música baileira e nativa. Linda, linda terra Santa Catarina. Raízes, Raízes do Sul. Boa tarde, gente amiga, estamos começando o Raízes do Sul aqui na Rádio Araguaia nesta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, 17:07, 20 graus a temperatura, 62% umidade relativa do ar. Raízes do Sul aqui na Rádio Araguaia, que tem o oferecimento de agropecuária Dom Joaquim, agora com setor especializado em toda a linha de selaria, indumentária gaúcha, apetrechos, acessórios e objetos de decoração gaúcha. Passe por lá e conheça ao lado do Cicobi, no bairro Dom Joaquim. Telefone 3351-4299, agropecuária Dom Joaquim. Tomando seu chimarrão, acompanhando o Raízes do Sul da Rádio Araguaia. Vamos trazer então a primeira sequência musical no Raízes do Sul, aqui na Rádio Araguaia. Tradição e a cultura no Raízes do Sul. Música. a primeira sequência no Raízes do Sul, aqui na Rádio Araguaia, trazendo mensagens dos ouvintes da Rádio Araguaia. Boa tarde, Zé Cássio. Se der, toca a música Dia de Chuva com Walter Moraes. É o Lobo aqui da Azambuja. Abraço, nosso amigo Lobo. Abraço pro Lobo lá no bairro Azambuja, ligadinho no Raízes do Sul. Quem tá mandando mensagem também aqui, ouvindo Raízes do Sul aqui em São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Toca uma rasgada do Albino Manique. Obrigado, é o Antônio. Abraço pro Antônio lá em São Luís do Paraitinga, acompanhando o Som Brasil aqui na Araguaia. A gente vai para um pequeno intervalo e já volta trazendo mais música e mais participação dos ouvintes. Fique aí que a gente já volta. Qualquer hora, Araguaia, o tempo todo. Araguaia, aqui você pode contar. Agropecuária Dom Joaquim, sempre o melhor preço, ao lado do Sicoob de Dom Joaquim. Agora na Agropecuária Dom Joaquim, tem um setor totalmente especializado e com grande variedade de marcas e modelos em toda a linha de selaria, indumentária gaúcha, apetrechos, acessórios e objetos de decoração gaúcha. Sem dúvida, é a maior e mais diversificada linha de selaria e indumentária gaúcha de Brusque e região. Passe por lá e confira. Agropecuária Dom Joaquim, ao lado do Sicoob de Dom Joaquim, fone 3351-4299. Confira as ofertas da semana Hortifruti direto do campo. Tonkan, R$1 o quilo. Repolho verde, R$1,49 a unidade. Banana caturra, R$1 o quilo. Feijão preto, R$4,99 o quilo. E tem muito mais em nossa loja. Siga nossas redes sociais. Hortifruti direto do campo, no centro de Itajaí e no bairro São Vicente. Centro de Navegantes, em Brusque, no bairro São Luís e Barra Velha, bairro São Cristóvão. Hortifruti direto do campo. Raízes do Sul na Araguaia. A voz e a música do Sul do Brasil. Estamos de volta no Raízes do Sul, aqui na Rádio Araguaia, nesta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Continuando com as músicas no Raízes do Sul desta segunda-feira, trazendo os pedidos dos ouvintes da Rádio Araguaia, Albino Manique, Vaneirinha da Saudade, para o nosso amigo o Antônio, lá em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, acompanhando o Raízes do Sul. A voz e a música do Sul do Brasil. Estamos de volta no Som Brasil, aqui na Rádio Araguaia, nesta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, 5 horas 41 minutos, 19 graus a temperatura, 62% umidade relativa do ar. Raízes do Sul, aqui na Rádio Araguaia, que tem um oferecimento de agropecuária Dom Joaquim. Agora com setor especializado em toda a linha de selaria, indumentária gaúcha, apetrechos, acessórios e objetos de decoração gaúcha. Passe por lá e conheça ao lado do Sicoob, no bairro Dom Joaquim. Telefone 3351-40...